Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. João capítulo 7. Abra lá, por favor. Evangelho de João, o capítulo 7. Chegou lá? Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler dois versículos. O versículo 37 e o versículo 38. Está escrito assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Pare, por favor, vamos entender isso aqui. Infelizmente, irmãos, desde o dia em que o primeiro homem pecou, desobedeceu a palavra de Deus, o homem vem tendo sede, e tudo quanto é tipo de sede que você possa imaginar, não só a sede natural, mas também a sede de justiça, sede de saúde, de paz, alguns até sede, irmãos, de vingança. Há aqueles que têm sede de poder, né? Poder econômico, poder político. E a maior sede que o homem tem é a sede da alma. Mas o bom que este versículo nos traz uma boa notícia. Jesus, ele se coloca como única fonte, irmãos, capaz de saciar a sede do homem. Por isso que no versículo 37 ele diz: quem tem sede. Ele não especifica o tipo de sede, mas ele é mais do que suficiente para suprir as nossas necessidades. Agora, é necessário que se faça alguma coisa, porque uma pessoa pode estar junto à fonte, que é Jesus, e ainda continuar tendo sede. A Bíblia nos dá o exemplo daquela mulher samaritana, que você já conhece a passagem, e está no capítulo 4. Volta algumas folhas, você vai encontrar. Esta mulher, irmãos, ela foi ao poço, e Jesus estava junto ao poço. Os discípulos haviam saído para comprar alimento, e ela aproximou-se do Senhor Jesus. Aliás, Jesus se aproximou dela, ela estava junto ao poço, e Jesus pediu água, pediu para que ela lhe desse água. Vamos ler que fica melhor. No versículo 7 em diante, diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. É o versículo 7, tá? João capítulo 4, o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Preste muita atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus, você que me pediria e eu lhe daria água viva. Há muitas pessoas, irmãos, que apesar de estarem junto à fonte, continuam sedentas, continuam tendo sede de justiça, sede de paz, por não conhecer, irmãos, o dom de Deus, por não conhecer o dom que esta fonte tem. Como esta mulher, ela estava próxima a Jesus, Jesus é a fonte, amém, irmãos? E por não conhecer, ela estava desperdiçando aquela oportunidade. Vamos prosseguir para entendermos mais. O versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus falou: mulher, qualquer pessoa que beber desta água, dessa fonte natural, volta a ter sede. E é isso que tem acontecido com a igreja. Apesar de estar junto à fonte que é Jesus, mas muitos não estão bebendo desta fonte. Estão bebendo uma fonte natural. Estão tentando saciar a sua sede com a própria força, com a própria habilidade, com a própria capacidade. Qual é a consequência disso? A pessoa nunca se sente satisfeita. Jesus é a única fonte que pode fazer com que você seja plenamente satisfeito. Não existe outra além dele. Mas para beber desta fonte, existem algumas exigências. Volta para o capítulo 7. Quais são as exigências? A primeira exigência, a principal, tem que ter sede. Não é verdade? O próprio Jesus disse, no versículo 37, se alguém tem sede. É a primeira e a principal, ter sede. Sede de Deus. Sede da presença dEle. Sede de conhecimento. De conhecimento da palavra de Deus. Uma pessoa, quando ela chega junto a uma fonte, se ela não tiver sede, ela pode até desperdiçar aquela fonte. E há muitas pessoas que desperdiçam. Desperdiçam, irmãos, a palavra, o entendimento, a oração. Porque não tem sede realmente. A pessoa que tem sede, irmãos, ela, quando chega junto à fonte, ela não despreza a fonte. Amém? A primeira exigência é essa. Ter sede. Amém? Segundo, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A segunda exigência para sermos plenamente saciados é ter Jesus como única fonte. Ele disse: vem a mim e beba. Temos de ir a Ele e beber dele. O interessante da sede é quando uma pessoa realmente tem sede, não é qualquer coisa que ela bebe que vai saciar sua sede. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, chegar um dia, mas está tão cheio de sede, que a boca chega a secar. Eu estou falando de sede, alguns já estão sentindo a boca um pouco seca. Quem está sentindo sede agora? Acontece. Influencia ou não influencia? Mas quando a pessoa ela está com muita sede, ela pode até tomar uma Coca-Cola bem gelada, mas não resolve. Resolve, pessoal? Não mata a sede. Ela pode até tomar uma limonada bem gelada, mas não mata a sede. Pode tomar o suco que for, não mata a sede. Quando a pessoa está com sede, só existe uma coisa que vai saciar a sede daquela pessoa. E o que é? Água. Ela tem que beber água. É a única coisa que vai saciar a sede desta pessoa de verdade. É água. No sentido espiritual não é diferente. Só Jesus é suficiente para saciar a sede que o homem tem. Seja de justiça, a sede na área que for. Se este que tem sede for a uma outra fonte, ele pode até receber um alívio momentâneo. Pode até, por aquele momento, irmãos, passar aquela dor, mas não é a solução definitiva, porque só Jesus é quem pode saciar a nossa sede. Só Ele é quem vai fazer com que você se sinta plenamente satisfeito. Então, a segunda exigência é fazer dele como sua única fonte, é buscar nele, na fonte verdadeira que jorra para a vida eterna. Terceiro, o versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, ou fluirão do seu interior, do seu ventre. Qual é a terceira exigência? Crer nele. Mas não é crer de qualquer maneira, é crer como diz as Escrituras. Porque há pessoas que creem em Deus, mas creem do seu jeito, da sua forma, e assim não funciona. Por isso que há muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas ainda sentem que falta alguma coisa. Aquele vazio, a pessoa percebe que falta algo. Mas por que, se ela está na igreja, se ela ora, se ela vem aos cultos, por que que ela sente que falta alguma coisa? Por que que esta pessoa não está plenamente satisfeita? Por que que a sede dela não foi completamente saciada? Porque ela não crê no Senhor, como diz as Escrituras. Ela crê no Senhor do jeito dela. Você sabe, pastor, eu creio em Deus, mas eu creio do meu jeito. Eu creio da minha forma. E não é assim que funciona. Jesus disse que temos que crer nele, como diz a Escritura. E sabe o que a Escritura diz? A Escritura diz que você tem que crer de todo o teu coração. De todo o seu coração. Amém? Creia de todo o seu coração. Quando você não crer, mesmo estando junto à fonte, mas vai ter áreas da sua vida que a fonte não vai saciar sua sede. Quer ver um exemplo? Abre em Marcos no capítulo meia dúzia, por gentileza. Isto. Marcos meia dúzia. Nós estamos gravando a mensagem, né, Flávio? Os fogos vão sair na mensagem. O dia que você estiver ouvindo a mensagem no seu rádio lá, se você ouvir os fogos, você vai lembrar, foi aquele dia. O sino também vai sair, o sino tocando ela. Marcos 6:12. Quem encontrou, diga graças a Deus. O interessante é que de manhã, pessoal, na mensagem tinha uma cambaxia cantando aqui, que só Jesus. A cambaxia estava cantando mais alto do que eu aqui, pessoal. Encontrou? Quem encontrou, diga graças a Deus. O versículo 1 diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja o que a palavra diz. Jesus não pôde fazer ali o quê? Obra maravilhosa. Ele não pôde fazer mais do que ele gostaria de fazer. Ele pretendia fazer muito mais do que havia feito. Ele curou poucas pessoas impondo as mãos. Mas o que ele queria fazer eram coisas maravilhosas, porém não pôde. E por que não? Por causa da incredulidade deles. Olha o versículo seguinte, o versículo meia dúzia. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Se você não crer nele, como diz as Escrituras, ele não vai poder saciar sua sede plenamente. Não é crer do seu jeito, da sua maneira, é crer nele como as Escrituras falam, como a palavra ensina. Amém? Olha o que diz no capítulo 9, Marcos 9. O capítulo 9. Em resposta ao pai de um jovem lunático, esse pai havia levado seu filho a Jesus, não encontrando Jesus, pediu aos discípulos que expulsassem, e eles não puderam. E ele questionou, houve discussão. Jesus, quando chegou, ele contou a história, dizendo que os discípulos não puderam. Jesus falou: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vocês vão sofrer? E ele contou a história dele para Jesus, e Jesus perguntou há quanto tempo aquilo acontecia. Ele falou com o Senhor, e ele disse para Jesus assim: ó, se o Senhor puder fazer alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Claro que o Senhor pode. Mas a resposta de Jesus para este homem, o versículo 23, Jesus respondeu dizendo assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Crer em Jesus, como diz a Escritura, é um desafio para nós. Nós não temos que crer nele do nosso jeito, temos que crer como diz a Escritura, de todo o nosso coração. E crer é lutar contra as evidências. Talvez as evidências dizem que a doença está ali, a enfermidade está ali, foi comprovada pelo exame. O doutor mostrou, está aqui, está comprovando a doença. Mas as escrituras dizem que pelas feridas de Cristo fomos sarados. Amém, irmãos? Então eu tenho que crer na escritura, crer na palavra, crer naquilo que está escrito, crer que pelas feridas de Cristo eu estou curado. Amém? E a pessoa que crê, ela se expressa. Um texto bem conhecido nosso, mas bem conhecido mesmo, mas vale a pena relembrar, Romanos capítulo 10. Romanos 10, o capítulo 10, o versículo 10. Alguns já conhecem de cor. Diz assim, Romanos 10, o capítulo 10, o versículo 10. Paulo diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A pessoa crê com o coração para a justiça, para receber o que é dela por direito, mas com a boca ela faz confissão. A pessoa que crê, ela confessa, ela expressa aquilo que ela está crendo, tanto com atitudes, como também com palavras. Abraão, irmãos, antes de ver a bênção, ele já agradecia a Deus, mostrava isso através de atitudes. É isso que Deus espera de você. Amém? E o interessante é que Jesus falou para aquele pai: se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Irmãos, não há barreira e não há limite para a pessoa que crê. Amém? A pessoa que crê, ela vai além. Se você de fato crê no Senhor, como diz a Escritura, não há limite para você. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você vai ir além de onde você já foi. Amém? Todas as suas sedes serão saciadas. Digam graças a Deus. Volta lá, por gentileza, para o Evangelho de João, capítulo 7. Tem que ter sede. Tem que fazer dele como a sua única fonte. Amém? E você vai saciar a sua sede. E tem que crer nele, como diz a Escritura. Quando isso ocorre, o que que acontece? Ele diz: rios de água viva correrão do seu ventre, fluirão do seu interior. Rios de água viva, inesgotável. Em outras palavras, a sua sede será saciada. Quem entendeu, diga graças a Deus. Duas mensagens, curtinha, objetiva, mas eu creio que falou o seu coração. Por gentileza, fique em pé mais uma vez. Vamos falar com Deus.